Que vibe, que energia, que coisa linda, meu povo. Gente, quero falar uma coisa pra vocês. Eu não estou fazendo show, estou na minha casa com meus amigos tomando um, ok? Se eu ficar um pouco alterado, vocês me desculpem. É, quando postar no story, fala assim, ele tava bem, foi só... É... Deixa pra lá, vai, simbora. Simbora, avião! Isso é decolou. É lindo que você deixa. Só tem aqui, hein? Cavalheira! Vocês podem me ajudar nessa? Amor de verdade eu só senti comigo? E todas as loucuras desse nosso amor você me deu também. Vem, esse vem. Você já faz parte da minha vida. Fica tão difícil. Nós somos diferentes. Você de mim. E quando faz carinho, me abraça. Aí eu fico de graça. E chamando pra. Decolou, decolou. Decolou, cara, gente. Uau. Vocês decolaram porque eu já decolei. Vai, vai, vai. Com seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Gravando tudo ali do CD, por incrível que pareça. Frango favorito, favorito. Sem hormônio, viu? Você deixa. Amor de verdade eu só senti. Poliana e Cassimiro se amaram também. As batidas desse nosso amor. E aí, Rony, você me deu também. Daniel, machista. Você já faz parte da minha. Tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho, me abraça. Recife eu fico de graça. Essa aqui só vai ouvir no decolou, ok, gente? Só no decolou, eu não é Wagner. Por favor, baixinho, vai. Então volta, traz de volta. Sem você. É? E decola, decola, decola, decola. E mal acostumado, vai. Você me deixou mal acostumado. Você vai. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você. Xuxa, clube do bagaço. Equipe MG. Decolou em Recife, quem gostou faz um barulhão.